dia de mim, ó Deus, pois o mundo quer me destruir. A minha coroa querem roubar, de mim tem misericórdia, ó Pai. Dizem que na Bíblia não podem crer, dizem que foi homem que a escreveu. Com estas pessoas tenho que viver, sem a tua ajuda morrerei. A ti eu imploro, vem me ajudar, para que eu possa caminhar.